já já, assim que o Lex Luthor pagar o meu salário do mês. Desde os tempos da TV preto e branco até os efeitos especiais, que realmente parece coisa de magia, né? O Superman já teve muitos rostos, vozes e jeito de ser. Já foi o herói de matinê, já virou ícone da geração, já fez chorar, sorrir, né? Provocou amores e tudo mais. Hoje eu vou levar você num passeio arretado pela história de todos os super-homens que já passaram pelas telas, porque Superman é o saco do Nerdmaster. É o quê? Desde a televisão até os cinemas. Então ajeita o fone, segura a capa imaginária e vamos embora nessa viagem por Krypton, Smallville, Metrópolis e pelas memórias da gente, beleza? Tá, eu vou botar essa porra no ar. Você não corta essa merda não, tá? Ah, ouvinte, mas por que que o Jota tá tão fissurado no saco do Nerdmaster? Tem coisa. É que eu sofri uma cirurgia e o corno tá me sacaneando com a porra da cirurgia até agora. Que é uma cirurgia de hidrocele. Simplesmente meu testículo inchou com líquidos. É isso. E aí o corno tá me enchendo a porra do saco com piadas de saco, bolinha, ovo. Mas não fui eu que enchi o saco, né? Tá vendo? Bom, a gente fez um resumozinho aqui da história do Superman, porque não adianta. Igual o filme recente, né? Do David Corin Sweat. Do Thiago Armas. Isso. Não adianta a gente fazer todo um apanhado e contar de novo a história do cara, mas eu fiz um resumo aqui para quem não conhece, que eu duvido muito, né, que tudo começa num planeta distante chamado Krypton, né, numa civilização muito mais avançada que a nossa, só que o planeta estava condenado à destruição. Antes que o mundo explodisse, um cientista chamado Jor-El, né, que não é o irmão, né, é o próprio Jor-El, coloca o filho dele recém-nascido numa cápsula e envia ele para a Terra na esperança de salvar a vida do bebê. A nave vai pousar em Smallville, que é uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, ali no Kansas, onde o bebê é encontrado e criado por um casal de fazendeiros, o Jonathan e a Martha Kent. Eles dão ao menino o nome de Clark. Com o tempo, Clark Kent... Clark, deixa eu só botar um ampassant aqui, uma informação importante. Irmão de Jor-El, ei, irmão de Jor-El, que é irmão do Nino também. Irmão de Jor-El, Jor-El, Jor-El, o irmão do Jor-El. Irmão do Jor-El. Com o tempo, Clark Kent, que é sobrinho do Jor-El, descobre que ele é diferente, tem força sobre-humana, pode voar, ver através das coisas, coitado das professoras e das coleguinhas da escola, né? Lançar raios pelos olhos, tudo isso por causa do sol amarelo da Terra. Ele cresce e decide usar... pelo menos no lore do Superman, ele só começou a ter os poderes depois de adulto. Então, não teve essa fase do ai, coitada das professoras e das coleguinhas de trabalho, não. Cara, Smallville é mentira, tá? Não é canônico. Tá bom, tá certo. É isso que você quer acreditar, né? É o que diz a lore. Mas que é demais, na época de ouro tinha o Superboy. Que não era da mesma terra que esse super-homem de agora. Quando ele cresce, ele decide usar os poderes dele para proteger a humanidade e assume uma identidade secreta. Veste uma capa vermelha e assim nasce o símbolo de esperança. Superman, o último filho de Krypton e defensor da verdade e da justiça. Olha, assume uma identidade secreta e usa um pega-rapaz que é muito gostoso. Bom, e hoje como alça a gente de vai... Boquete. Alça de boquete, tem que segurar pra puxar o cara. Que desgraça. Porra, agora você deixou uma imagem absurda na minha cabeça. Como se você não tivesse isso com o Henry Cavill. Henry Cavill é um gostoso. Aí não tem. Não existe macheza que sobreviva a um olhar do Henry Cavill, velho. Tá bom, Cavillini. Bom, a gente vai falar sobre os supermans, né, os super-homens que já infestaram o cinema e a TV. Eu vou deixar de fora algumas citações aqui de supermans que atuaram na Broadway, né, que ficaram famosos, tipo o Bob Holiday, não vou colocar, e alguns outros que fizeram pontas de supermans mais jovens, no caso do Johnny Rockwell, que interpretou apenas um episódio antes do Kirk Allen. Então, não vale a pena puxar essas pequenas participações. Então, a gente vai nos principais que a gente lembra, né? E os que eu juntei aqui, porque a lista é minha, e se alguém estiver achando ruim, me dê sua própria lista e faça seu podcast. Ou seja, com todo carinho, ouvinte, ele quis dizer, é a minha lista e foda-se. Foda-se! Bom, O primeiro, né, da nossa lista aqui é o que o Nerdmaster assistiu quando era criança, né? Eu ainda pedi pra ele não fazer essa merda dessa piada. Era muito bom pra deixar de fora. Eu trouxe o Kiki Allen pelo seguinte. Você trouxe? Ele tá aí contigo? Tá, tá do meu lado aqui, me dando um abraço delicioso. Mesmo porque ele não tem... Necrófilo. O Kiki Allen, ele tem uma característica muito interessante do Superman, é que a série era curtinha, né? O Atom Man vs Superman, com episódios curtos, entre 1948 a 1950, por aí. Era um filme normal de herói, né? E isso era novidade na época. Só que quando ele estava usando os poderes, no caso, voando, a cena mudava para uma animação, né, meio rotoscópica, que era muito legal, cara. E assim, e revendo agora, parece muito boa pra época, velho. Tá, vamos deixar uma coisa clara aqui, que quando o Jota fala um filme, não é um filme. Eram curtas, episódicos, das chamadas matinês de cinema. Então, era de era 5 minutos, né? Era, o troço era tipo, sei lá, 20, 25 episódios de 5 minutos cada, para fazer tipo quase que um filme. Mas o cidadão não assistia essa merda toda de uma vez, não. Ele tinha que ir uma vez por semana no cinema para ver essa porra. Mas, assim, eu revi alguns episódios aqui, cara, pra montar a pauta. E que legal, velho, assim, tipo, tudo bem, tem aqueles tapas do Capitão Kirk, né, que eu acho que deveria ser padrão no cinema, né, da tapão de Capitão Kirk na orelha, e o cara tem que abrir a porta pra tirar o cara de dentro do carro, mas cadê a super força do Superman, velho? Bicho, é 1948, é o que tinha pra hoje. Não, mas independente dessas coisas que a gente teria como defeito, é muito divertido, principalmente por ser curto. Ah, é, né? Pra TikTok é uma beleza. Tu chegou a ver algum desses, não? Assim, sim, falando sério. As meia dúzia. Mano, bom pra caramba. Trocando em miúdos, eu acho ele muito melhor do que o do George Reeves, que é o nosso segundo aqui da lista. Em questão de movimentação e em ser o Superman de verdade, assim, de atuar como Superman, o Kiki Allen, ele é muito melhor, na minha opinião, do que o George Reeves. Que ele o veio... George Reeves, inclusive, foi o primeiro super-homem da TV, literalmente. Da TV. Ele estreou em 1951 com Superman e os Homens Topeira e as Aventuras do Superman de 1952 a 1958. É, esse Superman e as Topeiras era um longa, não era os curtinhas, não. Os curtinhas eram as Aventuras do Superman. É, esse primeiro longa, ele foi baseado em um personagem da DC Comics, depois virou protagonista de série TV e tal. Ah, você acabou de falar essa merda. Tá, tudo bem? Gênio! Uma coisa que eu achei muito esquisita, assim, no George Reeves, é que ele, assim, sabe, o Clark Kent dele é muito afetado, assim, muito, sabe, o blá, sabe, o povo romano. Era francês? É. Eu falei assim, porra, o cara parece muito aristocrata, sabe, assim, o cara, assim, sentado numa poltrona com a perna passada, fumando um cachimbo. Eu falei, que porra é essa, velho? Filho, novamente, é 1951, era o que tinha pra hoje. Não me diga! Era o que tinha pra hoje. Depois dele, né, a gente vai dar um minuto de silêncio e um século de honras, porque a gente vai trazer aqui o Christopher Reeve, que não é parente do George Reeves, porque, né... Mesmo que o nome parente. Não é o mesmo, principalmente porque não é o mesmo sobrenome. E mesmo porque também não é parente do Keanu Reeves, também, que é uma outra pessoa. Que piada horrível. Ah! O Keanu. É o Keanu Reeves. O Keanu. É, o Keanu Reeves também é um cara legal, só que não é dele que a gente tá falando. O Christopher Reeve, né, que dispensa apresentações, ele estreou. Como não? É preciso dizer que ele é o melhor Superman de todos os tempos, até o momento. E eternizou o Pega Rapaz, né? O único Superman a ter dois esses. Esse aí é a alça turbo, né? A alça com manopla, né? Ele é o único Superman com dois S's, né? Um S na testa e outro no peito. Chupa Harry Potter. Chupa Harry Potter. Tu botou um Z, Christopher Reeve. Ele estreou no cinema com Superman, o filme, né? De 78. Superman 2, logo em seguida, em 80, né? A gente já sabe que esses dois filmes foram gravados juntos. Depois veio Superman 3 em 83, Superman 4 em Busca da Paz em 1987. Até hoje ele é considerado por muitos e pelo Nerdmaster o Superman definitivo. E se você quiser saber mais, assista o Paranerdia, em que falamos todos os filmes do Christopher Reeve, alto cachim pra mim. Alto cachim pra você. Agora, uma coisa sobre o Christopher Reeve. A primeira vez que eu vi esse filme, eu era engraxate de sapatos, eu tinha 14 anos e eu estava na rua indo buscar clientes e passei por uma casa cuja porta estava aberta e a TV, já era TV colorida, estava passando um filme. Eu já estava achando que tu ia dizer que tu era igual o vira-lata, que entrava numa cabine e explodia a cabine para virar o super-herói. É o quê? Então, poderia ser, né? Porque eu, só que eu ainda não era gordo, eu teria que me engordar mais para explodir qualquer cabine. Mas tudo bem. Então, assim, nesse dia eu parei um pouco, fui nessa casa, né? Porque nerd, né? Nerd pobre. E perguntei se alguém queria engraxar um sapato lá. Falei, nós temos aqui. E eu sentei e comecei a fazer esse serviço. Só que enquanto eu tentava engraxar os sapatos, eu estava com um olho no sapato e o outro na TV. Mas é muito cara de pau, cara. Puta que pariu. E cara, eu assisti o filme todo e não terminei de engraxar a porra do sapato. E eu peguei o filme justamente na fazenda, né? Ele ainda como o pequeno Clark ainda, levantando o caminhão com o saiote. Porra, tu pegou na cena do bebê ainda? Peguei na cena do bebê, cara. Caralho! Então tá. E que triste, velho. E que triste... Não, não foi na cena do bebê, não. Minto. Foi na cena do funeral. Ah, tá. Menos mal. Foi na cena do funeral, lembra? A cena do bebê é outra coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E, cara, que filme foda, meu irmão. Principalmente pra mim, naquela época que eu lia quadrinhos, assim, né? Vivia com a minha caixa de engraxate cheia de quadrinhos. Imagina ver isso na tela, que eu sabia que existia um filme, mas eu nunca havia assistido. E foi muito trabalhar legal. Trabalhar que é bom nada, né? Ah, foda-se. Nesse dia eu queria ver o Superman, mano. Foi muito bom. O você cara gastou quando... 2 horas pra engraxar um sapato. Olha que absurdo. Tu lembra quando foi que tu viu pela primeira vez o primeiro filme? Superman? Ah, eu vi no cinema. Vagabundo. Rico desde sempre. Rico é o caralho. Eu não moro no Rio de Janeiro, cara. Toma no cu, porra. Rico, Superman no cinema? Olha aí, cara. Porque você assistiu na estreia em 78? Não, a estreia aqui no Brasil acho que foi em 80, acho que levava 2 anos pro filme chegar aqui no Brasil. Ele não estreou no mesmo ano dos Estados Unidos, não. Cara, deve ter sido uma coisa, mano. Eu queria muito ter... Uma das coisas que se inventasse em Máquina do Tempo seria ver Superman na estreia. Ia ser do caralho. Cara, teve aquela propaganda, né? Aquele marketing famosíssimo que é você vai acreditar que uma pessoa voa, porque era o grande chamariz do filme dos filmes do Superman do Christopher Reeve era a tecnologia que eles tinham aplicado para o voo do Superman, né? Pro voo do Super-Homem. E o uso absurdo do chroma key, né? Que é Superman verde. Não, mas isso já é nos 3 e no 4, porque no 1 e no 2 tá muito bem feito ainda, cara. E eu acho que você sabe por quê, né? Por quê? Porque o 3 e o 4 foram feitos pela porra da Golan Globulus. Mas é? É, o 3 e o 4 são produções Golan Globulus. Por isso que são aquelas merdas que são. Puta que pariu. Quer dizer que o homem radioativo lá... Quando eu vi o Kick Allen e o homem Atômico versus o Superman, eu falei, olha, será que puxaram daqui, né, o Homem Atômico lá no Superman? Ah, provavelmente. Outra coisa do Christopher Reeve, Christopher Reeve, né? Ele eternizou e deu as bases para o Clark Kent definitivo, mano. Né, que hoje ninguém faz um Superman e um Clark Kent sem se inspirar na porra do Clark Kent do Christopher Reeve. Lógico. Depois do Deus Christopher Reeve, a gente teve o John Hames Newton, que caguei litros pra ele, que eu nunca ouvi. Nunca vi mais gordo. Foda-se! Que ele interpretou o Superboy, a série Superboy de 1988 a 1989, que eu com certeza não veio pro Brasil, essa merda. Veio. Passou no SBT. Ah, tinha que ser essa besteira, velho. Passava no SBT, cara. E eu vou te contar um negócio. É ridícula. Mano, eu procurei no YouTube, tudo quanto é lugar aqui, eu não encontrei nada desse filho da mãe. Ah, bom, cara, tu não perdeu nada, não. Depois teve o Gerard Christopher, né, que também fez o Superboy. Que é a mesma série, que é a mesma série do SBT, só que esse aí é o Super-Homem da segunda temporada. Da segunda temporada, que também caguei litros pra ele, né? Tá, continua tão escrota quanto. Pronto. E aí, depois disso, né, seguindo a linha cronológica, a gente chega, e pra mim, uma das viradas de época, que foi a série Lois e Clark. Cara, eu tenho que dizer uma coisa. Eu amo a Lois Lane dessa série. Eu gosto do Super-Homem, mas eu não gosto mais do Jim Kane. Né? Do Jim Kane, né? Porque sabe como é que é? O filho da puta virou trumpista, né? Então, foda-se ele. É, pra você ver que pessoas boas podem se tornar cagonas, né? Então... É, você vive o suficiente pra virar vilão. O Superman... Não, mas... Não, deixa eu só falar mais uma coisa. A Lois Lane da Terry Ratcher... Puta que o pariu, cara. É a, pra e... mim, é a melhor Lois Lane de todos os tempos. Então, como eu falei que o Clark Kent do Christopher Reeve, ele é o padrão de referência para os Clarks futuros, eu acredito que a Lois Lane da Terry Ratcher também é padrão de Lois Lane, de referência de Lois Lane para todos os outros que vieram depois. Ah, sim. Eu acho que sim, concordo. E assim, de uma produção que normalmente seria uma produção menor, né? Que não é uma produção de cinema, e sim pra TV. Então é uma série semanal, toda semana tem o monstro, o bicho da semana, o desafio da semana, com uma trama romântica, com um pouco de comédia e tudo mais. E muito interessante, cara, porque a gente acompanhou essa porra durante anos, né? E uma observação que é preciso se fazer quanto a Terry Ratcher, né? Rapaz! Tipo assim, a coroa ainda tá legível, viu? Ó, não fala nada não, hein? A coroa ainda tá bacana ali. Você lembra de algum episódio que ele marcou em Lois e Clark? Sim! E acredite se quiser, ele enfrentou o Mitch Spiklick. Então, foi daí que eu tirei a minha pronúncia, que eu acho que é a canônica do... Mitch Spiklick, que é da série Lois e Clark. É, porque ele explicava que é mix, aí apareceu um mixer, pick, aí uma foto, lick, aí uma lambida. Mitch Spiklick. Mitch Spiklick. Então foi daí que eu tirei, porque senão não ia pegar nunca essa merda. Mitch Spiklick. Porra, foda-se. É que nem Cthulhu, filho. Tu fala do jeito que você quiser. Cara, e assim, eles conseguiram trazer uma grande quantidade de vilões clássicos do Superman, claro, né, adaptados para uma série semanal, mas conseguiram trazer uma série de vilões clássicos, mas com ênfase no Lex Luthor, né, que era o fundo de tudo que acontecia. E como a série era uma série romântica, finalizou com o casamento, né, dos dois. E uma coisa que é importante deixar, que eu vou dizer que é o único sinãozinho que eu tenho dessa série, que não é um Luthor careca. Não, não é. E assim, um Luthor muito... mais ou menos, né? Né? Mais ou menos. Mas uma outra coisa que eu esqueci que eu ia falar, então foda-se. Seguindo viagem, a gente tem o advento de Tom Welling na série Smallville, que foi exibida de 2001 a 2011. 10 anos dessa porra. Volto a dizer, não é canônico, tá? E o Tom Welling é o intérprete de Super-Homem mais babaca que você pode querer encontrar na rua. Já vi vários vídeos. O cara literalmente caga e anda pros fãs. O cara, Tom Welling, dá uma coisa. Não quero papo, não. Vai tomar. Ele é ator, né? O que se novidade. Diz, né? Ele diz que é, né? O problema dele é que esse filho de uma égua, ele foi é, marcado pelo personagem, né? Eu acredito que ele tem um ranço quanto a isso. É, muito! Porra, pode ter certeza. Na participação dele no, no Arrowverse, né, como na Crise nas Infinitas Terras, ele se recusou a vestir o uniforme. Tudo bem que durante a série Smallville havia uma cláusula contratual de que ele poderia fazer tudo menos vestir o uniforme do Superman. Então, é porque o final do o uniforme era o final da série. Então, assim, você vai fazer tudo, mas você não pode ser o Superman. Você é só o cara que vai se tornar o Superman um dia. Talvez ele tenha ficado com raivinha e na hora que vai agora você precisa... Não, eu não vou vestir essa merda, não. Ele nem tinha superpoderes na participação dele. Mas eu não abri mão dos poderes. Então, é. Muito chato esse cara. Mas, assim, há de se convir que Smallville, tal qual o Lois e Clark, marcou uma época... Caralho, a porra da música. Jambari, chiclete do caralho. Cara, o Remy Zero saiu do nada para o top das paradas por causa dessa abertura, mano. É, né? Porra, aquela a abertura, o clipe da Somebody Save Me, Save Me, é o protagonista andando ao contrário, né? Tipo, ele andando normal e o mundo todo em volta dele é o contrário. Quer dizer, ele gravou andando para trás, depois inverteu a porra do filme e fica uma coisa desgusting do caralho. Mas a música é chiclete pra porra, muito boa. Quer dizer, boa não é, mas... Muito chiclete. Boa é um termo um pouco forte, né? Parceiro, imagina eu cheio de álcool e outras drogas, em plena madrugada, com fone de ouvido com o volume no talo, ouvindo Somebody Save Me, em loop. Que merda. Cara, ah, tá, né? Que merda, né? É não, só o que eu posso dizer. Que merda, né? Não, não existe cenário legal nessa porra. Né? Que merda. É, né? Bom, uma coisa que eu queria salientar nesse quadradinho é que o Clark Kent em Smallville enfrentou todos os vilões que ele iria enfrentar depois de Superman. Ele resolveu todos os problemas antes de ser Superman. Ele encontrou o Metalo, ele encontrou o Luthor, tudo tava lá. Eu disse, cara, o que cara, que comprou com os caras? Chegou até a porra do Parasita, cara. Puta que pariu. Cara, ele encontrou o Flash, cara, o Barry Allen. Aí eu falei assim, cara, e o Aquaman. Puta que me pariu, velho. 10 vezes, e não era o Momoa. Porra, e, cara, tudo bem, era uma série adolescente, era uma série que durou 10 anos, eles tinham que tirar conteúdo do cu pra fazer essa porra. Literalmente. Mas, meu amigo, alguns episódios eram muito cagados. Cara, abriam uma fenda no tempo e chamava o pessoal da Legião e acabou-se, porra. Cara, quando começou a ter a prima dele, quando começou a ter... Porque não era a Lois no começo, era a Lana, porque ele era em Smallville, ele tava em Smallville, ele não tava em Metrópolis, então não tinha porque ter a Lois, né? Mas depois, vamos trazer a Lois também, foda-se, é a prima da Lana. Prima da Lana, não tem porra nenhuma coisa a ver, né? Na Lang... com Lois Lane. Não tem nenhuma coisa a ver. Foda-se! Então você assistiu bastante essa porra. Cara, é o que tinha pra ver no SBT, né? Você também teve faniquitos. Toda vez que ele tinha que revelar o segredo dele pra ela. Ah, tem que beijar ela. Tinha. Nossa, eu não conseguia 15 temporadas suportar. Pra ele dar um beijo. Eu não conseguia suportar a tensão. Nossa, como eu estava desesperado. Quando você tiver um tempo, vai a merda, vai. É você também, também te amo. É, velho, que merda. Olhando pra trás assim, eu tava até pensando, vou assistir de novo o Smallville. Não, obrigado. Ah, vai, masoquismo, é? Não, obrigado. É masoquista você agora? Tá. Pensei que era só TDAH e masoquismo também. Ah, ok. Seguindo viagem, a gente teve em 2006 Superman: O Retorno. Né, que apesar dos pesares, é um bom filme. É, ele não é um filme excelente. Ele é um não filme é excelente, bom. Não. Não chega nem perto de excelente. Mas é um bom filme. Melhor do que o 3 e o 4. O que eu acho mais legal nele é o respeito que ele tem pela obra original do Christopher Reeve, dos anos 70. Eu voltei pra ver. É que ele traz como se fosse uma continuação da trajetória daquele Superman lá. E, venhamos e convenhamos, o Lex Luthor mais canastra que já teve na porra desses filmes. Tudo bem que Gene Hackman também era muito canastrão, cara, mas puta que me pariu, cara. O Luthor desses porra desse filme era o Kevin Spacey, não era? Kevin Spacey no início, não? Cara, muito canastra. Nossa, canastra, canastra, até dizer chega. Cara, mas talvez, tirando esse tesão por expansão imobiliária do não, mas Luthor é, acima de tudo, corretor. Agente imobiliário, desde o primeiro filme. Ele quer terra, né? Pô, meu querido, como eu querer fazer Costa del Lex? Porra, eu quero morar lá. O problema é que deve ser uma merda pra plantar, né? Né, mas também você podia morar em Otisville. Ah, não. Otisville, não. Otisville. Agora me lembra uma coisa. Eles trouxeram a senhorita Taskmaster no... No retorno? Não. No retorno? Nem o Otis, não. Ah, Otis e a Taskmaster só voltaram agora em 2025. Porra, velho. Poderia ter metido a... Não. Metido, coitado da senhorita Taskmaster. Eu ainda estou com raiva e vocês vão ouvir isso no Paranerdia de Superman 2025 do Nicholas Holt não ter gritado senhorita Taskmaster! Pois é, você vê isso no Paranerdia que já está aqui, já foi publicado antes dessa merda. Não, aqui não, de... não, não, não, não, não. Isso aqui vai ser no dia 15, o Paranerdia no dia 20. Ah, então você deu spoiler do Paranerdia? É, bebê. Muito bem. Como se o pessoal não tivesse visto a gravação no YouTube, né? Foda-se. Eu gostei pra caramba do Brandon Routh, né, no Superman Retorno. Eu já gostava de alguma coisa que ele tinha feito. Depois ele entrou no Arrowverse como o Átomo. Uhum. Como é o nome em português? Puta que pariu. É Átomo. Eu achei que ele iria entrar como Superman, cara, porque ele fez Superman Retorno. Eu falei assim, cara, não, ele é o Átomo lá. E depois, o próprio Brandon Routh interpretou Superman, no Arrowverse, como Superman do futuro em Crise das Infinitas Terras, que foi exibido em 2019. Cara, com a roupa, ó, uma bosta. E umas mechinhas de cabelo grisalho. Cara, que coisa ridícula, cara. Cara, mas foi uma puta de uma referência, né? Mesmo, né? Juntou alguns Supermans, né? Inclusive o Superman que vai sair, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Superman do Tyler Hoechlin. O Superman do Brandon Routh, né? Que foi o Superman gostoso, né? Da Girombona. Que delícia! Olha as coisas em que ele presta atenção. Né? Porra, cara, saiu no jornal que tiveram Hiperfoco que... é uma merda, cara. Tiveram que amputar o pingolinho do cara porque tava fazendo muito volume na sunga, velho. Tomando por... Antes disso do que tirar o bigode, né? Vou falar em tirar o bigode. Em 2013, estreou O Homem de Aço, estrelado por Henry Cavill, gostoso da moléstia. É uma viadagem. Não, senhor, é uma super viadagem. Né? Baitolagem. Eu vou dizer que, para, como a gente tá falando na linha do tempo e pra época... Como, comparado com tudo que veio antes, eu achei Superman o Homem de Aço um puta de um filme bom. Mais ou menos, né? Porque, te contar um negócio, não, é o super-homem menos preocupado com a população do universo, né? Isso porque a gente, com o passar do tempo, a gente consegue botar o filtro do tempo, né, em cima dos nossos faniquitos e começar a ver os problemas. Né? Mas no primeiro momento, quando você viu aquele cara barbudo, sem camisa, no meio do fogo, salvando o pessoal na plataforma de petróleo, e fala assim, puta que pariu, delícia, meu homem. Cara. Tá bom, meu filho, dá pra ele. Isso não faz dele um bom super-homem. Ele não quer. Tá bom, então é, viu? É a fliceta do Jota. É a fliceta. Mas assim, ele era realmente assim, um Superman, fisicamente um Superman, né? Só ó, que vamos lá. O Superman bonito. Segurando um peido. Presta né? atenção, presta atenção. Bonito, sim. Porte, bonito, porte. Tem um porte de super-homem. Cara, mas puta que pariu. Cadê o super-homem? Eu não tô vendo super-homem. Eu tô vendo um super-herói. Tô vendo o caso... Aquilo ali é quase o Capitão Pátria. Ele me perdeu quando ele entrou de sapato na banheira que Lois estava tomando banho. Né? Higiene assim, zero, né? Foda-se. Porra, cara, a mulher tá ali... exposta, você bota o sapato que você vê da rua. Nova York, cara? Nova York não, Metrópolis, mano? Pelo amor de Deus. Que por acaso era Nova York, né? O Zack Snyder, ele trouxe esse Superman porque a gente tava em alta com o realismo do Batman, né? Que já tava rolando já. É, teve o Batman tempo, do né? Nolan antes, né? Que um puta do Batman não, pra época. Não, nada mal, nada contra, muito pelo contrário. Então, assim, mas você... é outro também, que de Batman não tem porra nenhuma, só o dinheiro. Exatamente. Não me diga. Exatamente, superpoder básico, né? Só, então... só o poder dele, que é o mesmo, que é o ter dinheiro. Porque Batman, que é Batman mesmo, aquilo ali não era Batman, não. O Henry Cavill, eu não sei se ele foi mal dirigido, né? Foi. Muito. Zack Snyder. E suas eternas... E suas eternas câmeras lentas. Eu não tinha visto o filme Imortais antes. Eu fui ver ele bem depois que eu vi Superman. Só que quando eu vi a porra do Imortais, eu falei assim, olha ele fazendo as mesmas caretas, velho. Não é? No Imortais. Eu, porra, mas pode Imortais. Ser pior, cara. Porque pior que o super-homem do Henry Cavill no Homem de Aço é o super-homem do Henry Cavill na porra do Batman vs Superman. Você sangra! Vai sangrar! Ah. Vai tomar no meio do olho do cu! Cara, assim, eles quiseram fazer um Cavaleiro das Trevas ali, mano. Né? Tentaram, né? Com ênfase no tentaram. Que olhando hoje, fala assim, cara, fracassaram no início, velho, no começo, no básico. Porque você pega duas criaturas trevosas e botam pra se porrar. Eu falo assim, cara, cadê o antagonismo? Cadê a dicotomia? De novo, Super-Homem não é assim. Não é assim. Porra! E o Batman não é tão burro desse jeito, cara. Pra caralho! Pô, nada contra o Batfleck, cara. Que o Batfleck... O Affleck é um ator foda pra caralho. Mas puta que pariu, esse Batman é muito burro. Marta! Por que você disse esse nome? Nossa senhora. E não é só isso, mano. Os teleportes da Lois Lane, os efeitos muito escuros no filme, o filme todo tenebroso do começo ao final, não tinha variação de tonalidade no filme para que você pudesse dar um pouco de respiro visual, né? Tipo assim, olha, aqui ele é solar, aqui ele é noturno. Né? Tem essa dicotomia na cena que você vê nos filmes mais recentes, no filme mais recente, você não enxergou isso lá. Né? Nem no Homem de Aço você não tem, porque o filme ele é todo escuro, ele é todo triste, né? Um filme triste. Em Batman vs Superman você não tem isso, e na Liga da Justiça muito menos. Porra, nem fala do Liga da Justiça, cara. Teve a versão do Zack Snyder. Quatro horas de merda. Pra quê, caralho? E eu assisti 37 vezes, não, duas vezes. É o quê? Você assim, só via as cenas do Henry Cavill, né? É, sim, isso. Sempre quando ele tá tirando ou vestindo a roupa, só se transformando. Tá bom. O décimo Superman, que eu não listei numericamente os outros, né? Mas só pra dizer aqui, é o Tyler Hoechlin, que fez a série Superman Lois de 2021 a 2024 e também apareceu na série da Supergirl. A série da Warner, né? A série do Arrowverse, né? Exatamente. Flashverso, no caso, porque essa aí tava mais ligada com o Flash do que com o Arrow, pra falar a verdade. Uma característica do Tyler é que ele é um bom garoto. Ele é um bom rapaz. É o primo da cara. Ele, tipo assim, ele trouxe de volta pra tela aquele Superman legal, sabe? Aquele cara que você fala assim, não, cara, esse cara vai fazer o bem. Ele não tá prendendo um peido igual o Henry Cavill. Sim, mais do que o Cavill, mas menos do que o próximo. Mas é claro. Então, nesse momento, né, em Supergirl, você via um super que realmente poderia ser um super, né? Mesmo com aquela bundinha bacana, né? Aquela bundinha, cara. O cara tem uma bunda, velho. Puta que me pariu. É uma super bunda. Porra, meu irmão. Quando ele aparece na série da Supergirl, e olha que eu não gostei muito, assim, eu dropei a Supergirl umas 3 vezes, mas quando ele aparecia, sempre enchia os olhos. Falei assim, olha só, os ângulos de câmera favoreciam muito a raba. Cara, uma coisa que me tirava muito da porra dessa série, e do Cavill também, cara, que o uniforme era muito emborrachado, cara. Era uma Esse porra. É um problema sério. Era a porra de uma roupa de mergulho, em vez de ser uma roupa, cara, em vez de ser um uniforme. Eu não sei como é que o homem, como é que o cara não andava de Clark Kent sem fazer. Ai, velho, isso dá agonia, arrepia essas porra, esse barulhinho chato do caralho. Você viu o Superman Lois que finalizou ano passado? Vi algumas coisas, não vi muito, não, mas vi, não era ruim. Era melhor do que Lois e Clark? Não. Mas não era ruim também, não. Mesmo porque a pegada é muito outra, né? Não era tão comédia quanto o Lois e Clark. Pois é, era mais um drama familiar, porque você tem, dessa vez, um Superman que é pai de gêmeos. Porra, isso nunca aconteceu, mas tudo bem, né? Mas, e o primogênito é o Jordan, né? O que nasceu logo depois é o John, que seria o filho, o Superboy mesmo, o filho do Superman, né? Eu falei, cara, Jordan? No primeiro episódio, Jordan? What the hell, Jordan? Quem é esse filho da puta? Podia ser Puriol, podia ser Jordanel. Porra, Jordanel. Olha só, Jordan. Pronto, acabou-se. De Jordanel. O Jordan, ele tem problemas de asma, né? Essas coisas, síndrome do pânico, essas coisas tudo. E a gente descobre que isso aí, ele não tem problemas e que isso são os poderes dele tentando despertar, né, com o passar dos episódios. Uhum. Então você tem um Superman casado, né, que volta para Smallville para criar os gêmeos, e esses gêmeos começam a despertar poderes. O Jordan desperta logo no início, e o John, ele acaba ficando frustrado por não ter poderes. Então o John Kent começa a se envolver em alguns outros problemas, se torna bombeiro, usa drogas para poder ter poderes, porque, como em toda série, coisas acontecem e pessoas têm poderes relacionados ao Superman, onde ele tá. Puta que pariu, vem morar em Aracaju, Superman. Cara, não, mas não pior do que o Superboy, cara, porque era uma putaria de epidemia de kriptonita pra tudo quanto era. Todo mundo ganha poder com o caralho da kriptonita, cara. Ô, plotzinho, filha da puta do Superboy lá. Eles repetiram isso aqui no Superman. Sim, 2. Eu sei. A mina de kriptonita dourada que eles encontram lá, que dá poderes a... que é justamente se transforma na droga, que dá poderes ao John, foi um plot. E o interessante é que esse plot foi descartado bem rápido, né? Não ficou muito tempo. Mas é uma boa série e finalizou em baixa, né? Porque a série começou a degringolar na terceira temporada. Na quarta temporada já estava já na capa do Batman, já. Não era nem a capa do Superman. E a porra da série foi pro saco. E não, o Batman não fez participação. Isso é só expressão idiomática. Ainda bem, né, meu irmão? Porque puta que me pariu. Se aparece o Ben Affleck lá. Você sangra. Porra, até aqui, mano. Me deixa, velho. Você sangra, aí a luz, duas vezes por mês. E para o faniquito geral do Nerd Master, em 2025... Ah, teu cu, tu também gosta. Vai tomar no teu cu, seu viado. Para o faniquito geral de todas as pessoas que estão nessa chamada, né, estreou agora em 2025 o Superman do David Coren Sweat. É, Coren Sweat, não é Coren Sweet, apesar dele ser um docinho. repetiu a piadinha do, do... Não repeti porque ela ainda não aconteceu. Ah, então lá você vai repetir a piadinha, tomando cu. Essas coisas temporais é uma merda. Eu não vou falar muito do David Corey Sweat, porque a gente já falou muita coisa lá no Paranerdia, que vai estrear agora no final do mês. A gente falou, vai falar, né, no tempo e espaço devido, né? Mas entenda que o Superman do David Corey Sweat, ele é uma mistura de tudo que é de bom e todos os Supermans que apareceram nessa lista. Então ele é divertido. Posso falar sem sombra de dúvida que é o melhor Superman dos últimos 30 anos? É uma boa afirmação, porque ele, como eu vou falar depois no Paranerdia, ele é um Superman solar. Sim. Nem uma analogia ao de onde vem os poderes dele, mas é que, de novo, você consegue ver que é muito mais difícil fazer um Superman bonzinho, né? Um Superman malvado, um Superman segurando um peido durante todo o tempo. É fácil de fazer, né? Porque o cara é só encher de arrogância. Mas um Superman bonzinho que se preocupa com cães e esquilos e quebra pescoço de criancinhas, não. Não, não. O filme é muito bom, esse Superman é muito bom. O Clark desse Superman, mesmo parecendo o Miguel Loquia, mas ainda assim, é um Clark muito legal, mesmo tendo aparecido muito pouco, mas você percebe que ele é muito legal também. Não tem muito o que dizer, que a gente falou muita coisa lá no Paraná. Uhum, você quer acrescentar alguma coisa? Claro, não. Falou, falei, fala. A gente falou, fala e falará. Né? A gente vai botar todos os tempos verbais logo de uma vez. Cara, o Super-Homem do David Corendocinho, né? Corendocinho. Porra, o cara é... Simplesmente é o Super-Homem. É. Pronto. É. É o Super-Homem. Novamente, eles podiam ter botado um uniforme mais tecido, menos emborrachado. Né? Mas tá bom. Mas tem a cueca por cima da calça. Ah, tem a cueca, não. A cueca salva, né? Pelo amor de Deus, né? E é claro que o que mais é preciso dizer é que Krypton é o super cão. E Krypton é o super, super... O filme poderia se chamar Krypton só, mais nada. Né? Só não pode porque já teve uma animação chamada Krypton. Porra. Seria Superman Krypton. Porra, ia ser do caralho. Mas sim. E seguindo viagem, né? Como hors concours nessa lista, né? Que não é você sentado na praia, pelado, pra fazer um hors concours. Né, então. Muito engraçado. Nossa, como eu ri. Oh! Oh! Meu Deus! Que engraçado! Então, não vamos falar do hors concours, né? Já que você não quer. Vai ficar nisso? Não vai falar mais nada, não? Uai! Você não quer que eu fale do hors concours? Ai, né? Tomar no cu, Jota. Fala logo do Nicolas Cage, porra. Simplesmente o melhor Superman que nunca existiu. De todos os tempos. Nicolas Cage no papel principal de Superman Lives, que não foi publicado, mas ele apareceu fazendo um cameo, olhando pro nada com ar de o que porra eu tô fazendo aqui no filme do The Flash em 2023. Foi o Cage mesmo ou era CGI aquela merda? CGI puro. Era CGI, né? Não era o Cage mesmo, né? Ah, tá. Enquanto eu tava no cinema assistindo essa merda desse filme, eu ouvia o Nerd Master lá no Rio de Janeiro gritando: boneco! Boneco! Boneco! Mas puta que pariu. Cara, pensar que a gente podia ter tido um Super-Homem de Nicolas Cage dirigido por Tim Burton, cara. Porra. Que merda, hein? Porra! Só dá pra falar porra. Né? Que merda, existe, hein? O Nicolas Cage, assim, é uma figura, né? É Deus. É Deus. No nosso imaginário aí. É Deus. Vamos deixar bem claro que é Nicolas fucking Cage. Para com essa porra aí, meu irmão! Uma coisa que eu queria chamar a atenção para esse Nicolas Cage é que as coisas que a gente viu no... que não foram usadas, que não teve filme, me lembrou muito o início do filme do Homem de Aço, do Cavill, lá em Krypton. Sim. Sim. Principalmente as texturas no, nas coisas lá de Krypton, né? Tipo, os uniformes, as armaduras dos kryptonianos, até aquelas pirocas voadoras que levantou para foder o espaço. Olha a coisa na qual ele presta atenção. Uai, só cara. Isso que eu vou falar. Se pega os bandidos, transforma os bandidos em pirocas voadoras, joga no espaço pra foder o espaço, você quer o quê, parceiro? Literalmente. Mas, assim, talvez, né, o Homem de Aço tenha sido inspirado nessa estética que foi descartada lá de Superman Lives do Nicolas Cage, talvez. E chegamos ao final da nossa listinha de Superman, né? A gente não tá aqui pra... A gente não tá aqui pra reinventar a roda. Posso deixar um outro Ocucu? Um Ocucu, é opa. Melhor Superman de todos os tempos, que é o Guilherme Briggs. Desenvolva. É a voz do Super-Homem em tudo, porra. Menos no filme de 2025. Que cá entre nós não fez muita falta pra mim. Fez. Eu tô tão acostumado com o Briggs sendo Superman. Ele é o melhor Superman ever, mas o carisma do David, do bom garoto, gostoso, bonitinho, do David Corenswet. Não me diga. E uma terceira e última ao concurso, eu quero dar parabéns ao senhor Dal Clark, do Instagram, que é aquele brasileiro altão que se veste Super-Homem e a galera curte pra caralho. Não conheço esse Zé. Ah, procura, arroba tal Clark, Clark Alto. É um cara que se veste de Super-Homem e vai em colégio, vai em hospital, faz campanha. Ele teve até na... O cara parece o Superman. Ele teve até no evento do Super-Homem aqui no Rio de Janeiro. O cara parece o Superman, velho. Não é? O cara parece o Clark Kent, mano. Pelo amor de Deus. O cara ele é lindo, de Clark, é Clark perfeito, é o Clark do Christopher Reeve. Cara, tem uma foto dele aqui com... Olha ele, velho. Puta que pariu, quem é esse cara, mano? Chama-se... O nome dele acho que é Leonardo, o cara, se eu não me engano, é de São Paulo. E ele ganha vida fazendo eventos de Super-Homem. Leonardo Muilert. É, por aí. Ele diz que é um mix, uma mistura de Christopher Reeve, Brandon Routh, John Travolta e Avatar. Porque é alto? Porque o bichão é alto, mano. Caralho, bem-vindo ao Super Time. Que filho da puta bonito, mano. E olha a cara dele, velho. Não e é? Ele arranjou os óculos do Christopher Reeve, velho. Olha pra isso. Sim, e a roupa dele é tecido. É roupão mesmo. É a roupa mesmo. Estilo... Christopher Reeve mesmo, cara. E aqui eu tô vendo uma foto, uma imagem dos instagramáveis aqui entrevistando ele. Tá um na cacunda do outro entrevistando ele e os dois juntos parecem da altura do cara. Cara, os melhores vídeos dele são com certeza indo nos colégios e nos hospitais e fazendo a festa da criançada, cara. O povo ama esse rapaz, cara. O Leonardo é muito bom mesmo, cara. Assim, existem algumas pessoas que se vestem de super-heróis, a maioria para trabalhar no comércio, fazer propaganda e tudo mais, mas os que se vestem de Superman são muito mais vistos, né? Porque é o herói clássico, né? Talvez o maior herói de todos os tempos, né? É, fora que a maioria desses caras que se vestem de herói pra comércio e propaganda fica parecendo Carreta Furacão, né? Cara, mas às vezes tem uns que são bons. Ao contrário do tal Clark aqui, tem um Superman aqui no estado de Sergipe, se eu encontrar uma foto dele eu vou colocar no post, que ele parece o Superman Frodo, tá ligado? Que é assim, pequenininho e cabeçudo. Mas, cara, como assim um mini Superman? O cara é menor do que eu, velho. Só porque ele é branco e tem o cabelo liso. E beleza, é magro, né? Foco, bora, finaliza. Bom, não tem uma super foca, e já que não temos uma super foca, nós estamos indo para considerações finais. Para você, né, a gente já sabe quem é o melhor Superman de todos os tempos, mas... Ah. Fala. Melhor Superman de todos os tempos é o Reeves, né, porra? É o Reeves, né? Não, não dá pra dizer... O Docinho, cara, chegou muito perto. Vou botar um empate técnico entre o Docinho e o Christopher Reeves, cara. Porque o Superman dele é muito escoteiro, cara. É muito foda. É, escoteiro e... Assim, escoteiro é a palavra, né, cara? Porque o cara é preocupado. O cara se preocupa com tudo. O monstro que tá destruindo a cidade, ele faz de tudo para não machucar muito o monstro, porque ele quer resolver de uma forma alternativa. Ele salva o cachorro no sopro. Cara, que bonitinho. Ele debaixo da pata do Godzilla, do Godzilla Lilo Stitch lá. Do Kaiju. Do Tasmania. Do Tasmania. E ele, puta que pariu, ele não pode derrubar porque vai derrubar em cima do prédio, não pode sair porque senão o cachorro vai ser esmagado. Ele dá um super sopro pra jogar o doguinho pra longe. Mas, puta que pariu, que cara bonito. Cara, mas é. Então, eu fico feliz, né, por finalmente termos um Superman à altura. Essa é a nossa lista do Hiperfoco sobre Superman. E se você, querido ouvinte, que... Se você tiver uma lista interessante aí e quiser mandar para nós, ou se você discorda dessa lista que foi jogada aqui nesse programa, você manda a tua lista aí que a gente vai cagar livros para... Ou a gente vai rever, vamos ver se a gente gosta. Ah, né? Que filha da puta. Quem sabe a gente não fala sobre a tua lista lá no Parolando, então beleza, mano. Ah, sim! Fiquem de olho no canal do YouTube do Paranerdia, porque afinal de contas, por causa deste corno aqui, a gente tem maravilhosos curtas de resumo de série de Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas Andor. Com certeza. E quem não for inscrito ainda, se inscreve lá no canal do Paranerdia, manda a mamãe e o papai, se inscreve de dois ou três dispositivos diferentes aí, com contas diferentes aí, pra gente começar a monetizar logo esse canal. Bom, um beijo pra todo mundo, muito obrigado por ficarem até aqui, permaneçam em foco. Muito bem.